Bom dia, que a paz de Jesus esteja em todos os corações, nesta manhã tão abençoada aqui na casa de Bezerra de Menezes. Possamos todos compreender um pouco da lição do Evangelho desta manhã. Lição esta que foi retirada do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada de Motivos de Resignação. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é aquele no qual Allan Kardec transcreveu duas passagens muito importantes do Sermão da Montanha, e ali ele desenvolve toda uma explicação sobre essas lições de Jesus. É importante que todos conheçam o Sermão da Montanha por completo, que está lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 5. E é importante também que a gente conheça as explicações que a doutrina espírita nos traz. O que nós vamos fazer hoje é um recorte, uma pequena parte de todas aquelas lições maravilhosas que se encontram nesse capítulo. E por que eu estou enfatizando a importância de lermos completamente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo? Antenor, já li o Evangelho, sempre cai essa passagem em casa, no Evangelho do Lar, a gente conhece bem. Mas é importante, principalmente nesses tempos que nós passamos por muitas dificuldades e presenciamos muitos problemas acontecendo com as pessoas, para a gente poder entender realmente por que a natureza humana tem tanto sofrimento no seu percurso aqui no planeta. E lá eu vou destacar duas ideias importantes que nos ajudarão a compreender a lição desta manhã. Lá, Kardec nos explicou sobre as chamadas causas atuais das aflições, que é tudo aquilo que a gente faz aqui nesta mesma vida, nesta experiência atual, e que desencadeia problemas. Geralmente, quando a gente chega a uma certa idade, quando a gente entra naquela fase dos entas, a gente começa a aprender a não fazer mais isso, não é? Depois dos 40, 50, a gente começa a perceber que várias atitudes nossas, vários comportamentos, traços da nossa personalidade, sempre desencadeiam reações negativas contra nós. Quando nós somos mais jovens, somos muito impetuosos, muito arrojados, pensamos muito apenas em nós mesmos e nós temos uma tendência a fazer tudo do nosso jeito. Até que a vida nos ensina, de uma maneira bem didática, através da dor, que as coisas não devem funcionar de acordo com as nossas ideias preconcebidas, de acordo com as nossas concepções, assim, ainda sem muita experiência. Aí a vida começa a nos ensinar de que o modo como a gente trata as pessoas tem um reflexo, o modo como a gente faz escolhas tem um reflexo na nossa vida, e aí a gente começa a lamentar o tempo que passou. Ah, se eu soubesse toda essa experiência que hoje eu tenho com os meus 20 anos, hoje eu estaria muito melhor. Mas nós só sabemos isso hoje porque passamos por aquelas experiências negativas, de agir de uma forma não equilibrada, de uma forma não acertada, e aí a gente sente a reação. E aí a gente aprende na pele, não é assim? Sente na própria carne as consequências. Me desculpem os mais jovens quando eu coloquei só quando a gente passa de uma certa idade. Felizmente hoje, pela evolução espiritual, muitos jovens e até crianças já trazem essas noções bem fundamentadas dentro delas. Mas, de modo geral, na experiência humana, o que acontece é isso. A gente tem que sofrer um pouquinho para entender que a vida nos responde de acordo com aquilo que nós fazemos. Em suma, resumidamente, é isso que o item Causas Atuais das Aflições nos ensina. Que há inúmeros problemas que nós desencadeamos nesta vida, que é a escolha nossa, daquilo que nós fizemos. E há um outro grupo de causas das nossas aflições, que é o das causas anteriores das aflições. Esse aqui, todos que conhecem um pouco de Espiritismo já sabem que nós tivemos outras vidas passadas e que lá nós praticamos ações que acabam se revertendo contra nós, não só naquelas vidas, mas como na vida presente. Por quê? As nossas vidas são solidárias. Afinal de contas, elas são momentos de uma única grande vida, que é a nossa existência. Às vezes a gente separa por questões didáticas de vida atual, vida passada, vida espiritual, vida terrena, mas na verdade tudo é uma única vida. São diferentes momentos de uma única grande existência que nós como espíritos temos. E hoje muito do que nós estamos vivenciando é resultado do quê? Das nossas escolhas de vidas passadas e das escolhas da vida presente, alterando muitas vezes as nossas condições de vida. O nosso item da manhã é chamado então de motivos de resignação. Quando nós falamos essa palavra resignação nos nossos dias, muitas pessoas acham que ela é aquela atitude passiva de aceitar o sofrimento, de viver o sofrimento sem lutar para superá-lo. É óbvio que quem leu atentamente, estudou atentamente essas lições sobre as causas anteriores dos sofrimentos e as causas atuais, não vai entender que essa resignação que nós vamos falar hoje está se reportando àquela entrega ao sofrimento, aquela atitude passiva. Deixa as coisas irem, eu aguento. Não é isso. Nós vamos falar de uma resignação que é aquela que o espírito, nós somos espírito, devemos ter ante aqueles sofrimentos que nós não temos como mudar. É sobre essa resignação que nós estamos falando. Não é passividade, não é acomodação ou comodismo, não é você se entregar à vida porque você está com medo de lutar. Isso tem outro nome. Quando a gente não quer lutar contra as adversidades da forma adequada. Isso se chama covardia. Não usar o seu potencial para superar dificuldades pode ter outro nome também, preguiça, acomodação, por aí vai. De certa forma, todos nós sentimos ao longo da nossa evolução todas essas imperfeições e também sentimos em muitos momentos aquela coragem de enfrentar a vida. E todos nós que chegamos até aqui, somos espíritos que temos valor, temos também uma coragem, porque quantos desafios nós enfrentamos, não foi? Quantas lutas, quantos impedimentos, quantas adversidades nós tivemos que superar, muitas vezes confiando apenas em Deus para nos sustentar, e nós resistimos e chegamos. Nós não vimos as mãos amorosas, generosas, da providência divina nos guiando. Através de inúmeros espíritos benfeitores que nos conduziram, que nos carregaram. E aqui nós temos que lembrar aquela figura tão poética, tão linda, daquela historinha de que quando o indivíduo estava sonhando, ele se viu com Jesus na praia e ele percebeu que os passos ficavam dele e de Jesus a caminhar. E num determinado momento ele percebe que só tem dois pares de pegadas na areia. Conhecem essa linda história? E ela então virou uma música também. E ela então percebe, essa pessoa percebe que nos momentos de maiores sofrimentos, maiores dores, só tinha um par de pegadas na areia. E aí ele indaga, Jesus, por que que no momento mais difícil o Senhor me abandonou? E Jesus amorosamente diz, filho, não. Eram os meus passos, eu te carreguei naquele momento. E são assim os nossos momentos de luta. Quando você achar que você está na maior dor, você ainda não chegou nela. Maior sofrimento? Não. Porque nós não estamos aqui no mundo para sofrer simplesmente, não. Nós somos aprendizes, temos tutores muito vigilantes, muito amorosos. E eles estão nos acompanhando. Eles estão nos dizendo, filho, vai para a direita, não pela esquerda. Ou vá para a esquerda, não pela direita, para ninguém achar que eu estou dando qualquer entonação política à nossa colocação da manhã. Eles são muito amorosos, eles nos dizem, para um pouquinho, descansa, prossegue. Eles articulam situações ao nosso favor. Sabe aquilo que às vezes a gente se gaba dizendo, ah, eu conquistei tal coisa? Sozinho você não fez nada. Porque muitas vezes foram situações que foram sendo favorecidas para que você alcançasse aquilo e pudesse realizar algo. E pudesse produzir alguma ação positiva. Nós mesmos, nós ainda podemos muito pouco de dizer que apenas com os nossos potenciais nós conquistamos essa ou aquela situação na vida. todos nós somos beneficiados e somos ajudados e somos assistidos muito. Por isso que esses motivos de resignação que nós vamos falar nesta manhã são tão importantes. Porque eles nos ajudam a entender que, mesmo a gente suportando uma dor muito grande, não é a maior dor que nós poderíamos passar. Quando a gente fala da lei de ação e reação, as pessoas refletem. Ah, então eu tenho que pagar item por item do mal que eu fiz? Quer dizer que se eu matei 10 pessoas de forma brutal, eu teria que em 10 reencarnações passar por uma morte brutal? Quer dizer que se eu tive que prejudicar 10 mil famílias, eu vou ter que ter 10 mil encarnações para reencarnar numa família que vai ser prejudicada? Não, as coisas não funcionam assim na contabilidade divina. Deus é extremamente generoso, extremamente bom e amoroso. Quando Ele permite o sofrimento chegar até nós, não é para aplicar aquela lei que Jesus veio ensinar que não existia. A lei do olho por olho, dente por dente, que tinha sido um vestígio que os judeus adquiriram naquele período que eles viveram na Babilônia. Que eles viveram ali em meio àquela legislação que existia daquele povo, que dizia que tudo que alguém fizesse, ele tinha que receber igualmente aquela situação. Se alguém matou o seu pai, a lei previa que você podia ir lá e matar o pai da pessoa. Se a pessoa tivesse batido no seu filho, a lei dizia que você podia ir lá e bater no filho da pessoa. Se alguém roubou o seu boi, você podia ir lá e roubar o boi dela também. Era assim que previa o código de Hammurabi, que era a lei que regia aquele povo naquela época. E os judeus interiorizaram isso naquele período e transmitiram essa ideia por muitas gerações, de que tudo que você faria, você receberia olho por olho, dente por dente. É isso que significa essa expressão. E Jesus veio ensinar que não. Teve um momento maravilhoso que Jesus disse, olha, o amor ele cobre uma multidão de erros, uma multidão de pecados. Jesus estava ensinando a lei do progresso, a lei da evolução espiritual. Se você que errou quando não sabia o que era o amor, mas você aprendeu a amar e se esforçou, inúmeras das suas dificuldades vão ser encobertas. Inúmeros dos erros que você cometeu por ignorância, você não vai responder por eles porque você era ignorante. Você não entendia a lei de amor do Criador. Então, quando a gente se esforça por aprender o amor, por exemplo, as nossas provas são diminuídas, elas vão sendo diluídas, mas sempre haverá algo pela experiência que nós teremos que passar. E o Evangelho é tão incrível, tão maravilhoso, que tem lições tão preciosas que estão lá para serem descobertas a partir da leitura e do estudo. Nós citamos muito o que Jesus disse sim sobre reencarnação, quando ele falou de que João Batista era o tão esperado profeta Elias, que deveria vir nos tempos em que o Messias, que era Jesus, tão esperado dos judeus, chegasse. E aí foram perguntar para Jesus, por que que dizem que o Elias tem que voltar antes da sua vinda, Jesus? E aí Jesus confirmou, não, ele voltou, gente. Elias tinha vivido, acho que em torno de uns 7 a 8 séculos antes de Jesus. E aí um outro profeta, Oséias, que viveu mais ou menos uns 4 séculos antes de Jesus, tinha recebido essa inspiração vinda do mundo espiritual e disse para as pessoas, olha, antes da vinda do grande esperado, do grande libertador da humanidade, o profeta Elias tem que voltar. E aí, isso era algo que os judeus, e até hoje muitos, estão esperando a vinda do Messias por causa dessa profecia de Oséias. E aí então, Jesus disse, olha, Elias já voltou e fizeram tudo que quiseram com ele. E aí os discípulos entenderam, olha, de João Batista que Jesus está falando. Jesus deixou muito claro nessa passagem que existe a reencarnação. Tem outras mais que no Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem lá bem explicadinho outras colocações. Não vamos falar agora, senão a gente dilui nosso tempo. Mas aí o que que acontece? Nós vamos ver que Jesus, nessa passagem, ao identificar Elias com João Batista, deixa muito claro a lei de ação e reação. Sabe por quê? Qual foi a forma que João Batista desencarnou naquela encarnação que nós conhecemos ele como João Batista? Com essa cabeça cortada. Foi essa a forma que ele desencarnou. O que ele tinha feito como Elias que desencadeou essa reação? Ele, em razão de uma disputa religiosa com sacerdotes de um povo que vivia ali sempre em conflito e influência cultural forte sobre os judeus, ele desencadeou uma ação violenta dos judeus contra esses sacerdotes desse povo. E nessa ação violenta que ele desencadeou nas pessoas, de uma ira, de uma raiva muito grande, elas começaram a cometer atos insanos de assassinarem os sacerdotes desse povo. E como que eles foram mortos? Todos foram degolados. Segundo o Antigo Testamento, foram em torno de 500 sacerdotes que morreram assim. Veja, está ou não está nessas duas situações a lei de ação e reação? Ele, como João Batista, desencadeara numa encarnação séculos anterior, desencadeou ações violentas que levaram pessoas à morte com as suas cabeças cortadas. Ele reencarna séculos depois, naturalmente ele deve ter passado por um período de evolução, de aprendizado, de entendimento, mas isso não livrou ele de uma prova final que ele tinha. Defendendo a verdade que ele acreditava naquele tempo, defendendo os princípios que ele achava justo, porque ele não foi só um anunciador da vinda de Jesus, ele não foi só o precursor de Jesus, ele também era um contestador ferrenho daquelas atitudes inadequadas que o governante na época tinha, Herodes. Ele era um crítico contumaz das atitudes que desviavam Herodes, a esposa dele, a enteada dele, de atitudes que eram consideradas adequadas naquela época. E isso desencadeou a ira a ponto de tramarem daquela forma como ficou registrado. Que a enteada de Herodes pediu a cabeça de João Batista, então, numa bandeja. Aqui nós temos claramente a lei de ação e reação funcionando. Era a última prova pela qual ele tinha que passar para se redimir de erros passados. Então a gente vê que no Evangelho tem sim reencarnação, tem sim lei de ação e reação. Só que se a gente ficar muito preocupado com todos aqueles entulhos teológicos que criaram em cima da palavra pura de Jesus, a gente vai entender de uma forma totalmente equivocada o Evangelho. Mas vamos falar então sobre a resignação que nós temos que ter diante de dificuldades, problemas, lutas, que nós não temos como fazer nada para vencê-los. Não tem o que fazer. Muitas vezes a gente passa por experiências que a gente pode ter se esforçado muito para evitá-las, pode ter trabalhado de forma muito previdente, pode ter agido corretamente, mas aquilo veio inevitavelmente para a nossa vida. Não tinha o que fazer. Por exemplo, quando nasce em nossa família um filho ou alguém que nós estimamos muito que vai estar ali com uma deficiência que não vai ter como sanar aquilo. Aquilo é um sofrimento. Ou então se a gente passa por um acidente. Ontem mesmo eu vi numa rede social o exemplo de um jovem que passou por um acidente terrível, tenebroso, se queimou inteiro, deformou totalmente o corpo dele. Ele passou por muitas lutas, muito sofrimento, muita dor, até que finalmente se aceitasse com toda aquela limitação estética e física que ele passaria a ter. É dessas provas que nós estamos falando que nós temos que desenvolver essa qualidade, a resignação. Por quê? Quando a gente passa por uma experiência muito dolorosa, que não tinha o que a gente ter feito, ela é essa experiência que foi desencadeada pelas ações do nosso passado. E ela não está acontecendo hoje para nos cobrar olho por olho, dente por dente. Ela, na verdade, ela é muito mais atenuada do que seria se fosse cobrado olho por olho, dente por dente. Por isso que nós precisamos desenvolver em nós um sentido, um sentimento de grande indulgência com as pessoas que erram. Por quê? Porque a lei divina age assim com a gente. Deus nunca cobrou de nós olho por olho, dente por dente. Nunca. E nunca cobrará. As leis divinas não fazem a gente sofrer simplesmente para pagar uma dívida. Que muitas vezes, de forma didática, os espíritos colocaram assim, para a gente poder entender mais ou menos. Não é sofrer por sofrer. É porque aquela dor, aquele sofrimento, molda a gente de alguma forma. Nos transforma de alguma maneira. Nos faz ser mais sensíveis, perceber outras coisas na vida. Nos faz perceber outras questões importantes. Nos faz, muitas vezes, mudar as nossas concepções, as nossas ideias, tão antigas que nós cultivamos ainda. Todos nós temos muitas imperfeições, e é natural isso. Ninguém se sinta culpado por ser imperfeito, porque é o que nós somos ainda. Mas todos nós temos muita coisa a acertar. E observem, é no momento da tristeza, da dor, do sofrimento, que a gente tem disposição a rever algumas coisas em nós. Porque quando tudo é facilidade, tudo é alegria, tudo é segurança, tudo é prosperidade material, o que nós fazemos? Queremos apenas curtir a vida. Queremos apenas usufruir. E não há problema nisso. O problema é que a gente pensa no prazer apenas. Apenas em usufruir. E não de que talvez as facilidades são para nos dar uma trégua, para nós pensarmos o que eu preciso me melhorar enquanto o tempo é favorável para mim. O que eu preciso produzir enquanto hoje eu posso, com tranquilidade, produzir mudanças. E muitas vezes a gente fica adiando esse estudo íntimo, essa autorreflexão, e ficamos adiando para o futuro. Cada fase benfazeja da vida, cada fase de oportunidade, ela é para a gente viver com alegria e desfrutar dos bens que nós recebemos naquele momento. Mas ela não é apenas para isso. É principalmente para a gente criar bases sólidas para no futuro, quando nós formos defrontados pelas grandes lutas, grandes expiações, a gente estar fortalecido para vencê-las mais facilmente. Deus concede para algumas pessoas, nesse momento, nesse período que nós estamos vivendo, algumas facilidades, não por mérito delas. Não porque elas são mais abençoadas do que a outra grande parte que está sofrendo muito. Mas é porque nesse momento é a experiência delas fazerem o bem enquanto podem, enquanto são prósperas, saudáveis, inteligentes, ativas. O momento das provas delas virá. Assim como as pessoas que passam por provas muito dolorosas hoje, estão muitas vezes vencendo essas provas, por quê? Porque no passado passaram por momentos mais fáceis e conquistaram méritos e se tornaram espíritos valorosos e até pediram, olha, na próxima agora eu vou enfrentar aquela pendência que ficou lá no passado. Aquilo que ficou muito tempo lá, alguns milênios atrás, que eu trucidei um povo, agora eu quero enfrentar essa prova. Agora eu quero ir. É assim que funciona a reencarnação para muitos espíritos. Por isso que a gente, qualquer momento que nós tivermos da nossa vida, seja um momento melhor ou pior da nossa vida, nós temos que pensar que é um momento especial da nossa evolução sempre. Porque aqui a gente está definindo o futuro. Se a gente lamentar muito durante as provas, a gente agrava elas para o futuro. Porque na lamentação, na revolta, no xingamento, na blasfêmia, quando a gente passa por um momento difícil, a gente atrai influências muito nocivas e a gente age desequilibradamente. E agindo desequilibradamente, a gente agrava os problemas, agrava os conflitos e a gente amplia a nossa cota de experiências dolorosas que teremos que viver no futuro. Por isso que você ter resignação diante do sofrimento não significa uma entrega passiva à dor, mas é uma entrega sábia a ela. Vamos aprender o que esse momento difícil tem a nos ensinar. Quer ver um exemplo muito grande para todos nós, os pais? Quando algo atinge a vida dos nossos filhos, uma doença, uma anomalia, uma deficiência, uma alteração de comportamento que os leva a algum desequilíbrio, alguma coisa assim. Isso mexe profundamente em nós, porque mexe também com o nosso orgulho. Porque nós não queríamos também ter aquele filho com aquele problema, com aquele comportamento. Mexe em nós, porque nós não queríamos que ele sofresse, porque também o amamos. Mas mexe em nós com muitos dos nossos sentimentos, com as nossas ideias. Como que nós vamos resolver isso de forma sábia? Brigando, abandonando, deixando para lá, como muitos fazem? Há pais que, quando nasce uma criança com uma deficiência, abandonam a mãe. Esse espírito, pela sua inconformação, a sua falta de resignação, ele amplia mais a dor dele ainda. Porque ao invés de acolher aquele ser que precisa de tanto amor e dar mais amor, se dedicar mais e vencer todos eles ali essa prova, ele se isenta da oportunidade de desenvolver qualidades nobres. Ele atrai para ele mais sofrimento. O que, que uma pessoa como essa vai poder esperar? Dor e sofrimento, é inevitável. Então nós temos que pensar que as nossas provas... Está na hora já? Que as nossas provas, as nossas lutas, elas devem ser encaradas com o espírito de vencer as dificuldades, de superá-las, mas não quer dizer que há momentos que a gente não vai ter que aceitar simplesmente o sofrimento e pensar o que isso tem a me ensinar, o que isso tem a me dizer sobre mim mesmo. E quando a gente começa a estudar o sofrimento, a dor humana, a gente vai ver que muitas vezes a nossa dor nem é tão grande assim. E a gente percebe que com paz no coração, com harmonia em nossa mente, a gente consegue superar mais facilmente essas dores. Por isso que a resignação é tão importante diante desses momentos, que não tinha absolutamente nada que nós pudéssemos ter feito. Nós precisamos pensar que nós não estamos vivendo a nossa vida plena aqui, não. Isso aqui é um momento, isso aqui é um segundo na eternidade. Isso aqui é um segundo da nossa existência. Há toda uma vida que se desdobra além do momento presente. E até nessa vida, você pode estar sofrendo hoje, mas tem muitos anos pela frente para você vencer a dificuldade. E quantos não demonstram para nós que aprendem a viver até com alegria em meio a muito sofrimento? Porque, na verdade, o nosso bem-estar, a nossa paz interior, ela não depende tanto da experiência que a gente está vivendo, mas dos significados que a gente está dando a essa experiência. É a nossa visão de mundo, a nossa compreensão. A vida nos mostra isso sempre. Essa, resumidamente, é a nossa lição desta manhã. Que Jesus os abençoe a todos, nos ilumine, que esse amor que nos envolve neste momento possa permanecer em nossos corações sempre e nós sintamos muita força para vencer os nossos desafios, porque nós temos essa força à nossa disposição. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Obrigado, gente.